passadas já as tormentas e as terras já conquistadas, bailam de novo estas águas agitadas. Será coisa do tinhoso, ó revelia do vento, ó do meu Deus furioso, um lamento. Esta cruzada escurada pela guerra, que a cada golpe espada alastra a cruz na terra. Perdoo esta cruzada escurada pela guerra, que a cada golpe espada alastra a cruz na terra. Das entranhezas das matas arrefecemos o cílio nas mulatas. Mas muitos deles batizados ao longo desta viagem, levanto à boca do mundo a tua imagem. Perdoo esta cruzada escurada pela guerra, que a cada golpe a espada alastra a cruz da terra. Perdoo esta cruzada escurada pela guerra, que a cada golpe a espada alastra a cruz da terra. Os arremessos do mar, o vento sopra bravio, fustigam tanto navio, vibrado nos toros.